Solta o play, DJ. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Zaider. E vamos embarcar neste mundo aqui de aventuras, que hoje iremos tocar uma playlist de um tema que tá em alta, hein? É um tema de outro mundo. De outro mundo, literalmente. Hoje iremos falar dos animes Isekai. E o que, que é um anime Isekai? Antes de mais nada, é uma história que o protagonista vai parar em outro mundo. Ele é literalmente ele convocado, ele é enviado, ou ele morreu, ou ele foi transportado pra lá, reencarnou no outro mundo, etc. Geralmente o mundo de fantasia também. É bem curioso. Aí lá ele tem o seu conhecimento do nosso mundo, pra lá, ou ele tem algum artefato tecnológico do nosso mundo que ele usa ali. Ou seja, ele usa um cheat no fim das contas, e ele melhora bastante o status dele. E sim, até cheio de light novel desse negócio, e os animes são adaptados de light novel, então tem um monte também. E não é um gênero recente. Recente, né? Não. Tem uns exemplos bem antigos, hein? Mas vamos começar essa playlist aí. Abriu essa playlist e tá tocando de fundo o que, Zaider? Clássico dos animes Sekai, que você pode ter visto na Band, a Band Kids. Tá tocando Illusion, a abertura de El Hazard. Ah, essa música é conhecida. Mas pra quem não conhece, a história começa com o Mizuhara Makoto, seus amigos sendo transportados para um outro mundo por causa de um acidente no laboratório, porque Makoto é um moleque CDF, digamos assim, né? Ele era um gênio e ele tava fazendo um projeto de ciência, quando o seu rival, Jinai, vai lá, atrapalha ele no seu projeto, e o projeto acaba transportando todo mundo pra outro mundo. Ele, o Jinai, o professor e a melhor amiga dele, que é a irmã do Jinai. Eles vão pra outro mundo, onde vai acontecer várias aventuras. Cara, eu gosto bastante deste anime, viu? Vou lembrando do seu El Hazard, na época da Band. Passava junto também com o Tenshimuyo, então era meio uma dupla lá. Você via na Band Kids. Né, depois Dragon Ball. Também tinha Dragon Ball, é verdade. A música era boa. Tem a abertura, que foi feita também a versão em português completa, que dá pra achar também, cara. É legal. É uma boa historinha. Um bom começo de Isekai. E dá até pra trocar um pedacinho com a portuguesa, já que é igualzinho. Mas... eu lembro de já ter gravado uma playlist de música de abertura em português. Tava ali o El Hazard, porque era fácil achar. Bom, então tá tocando aí de fundo, né? A Illusion da Invoice, a música do El Hazard. Mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E pra abrir essa playlist, vamos falar de um anime que é muito engraçado. E eu gosto bastante deste anime. Não sei você usar. Eu curto pra caralho também. É o Ixion Saga DT. E tem uma música de abertura muito marcante também, que é muito legal. O Ixion Saga DT começa com o protagonista, com o Hokage. Ele tá jogando o seu MMORPG, beleza. E de repente ele recebe um chamado de uma personagem feminina no jogo. Ele acha assim, opa, vou achar uma namorada online. No fim ele acaba sendo sugado pra dentro desse jogo. Ele tá na cadeira dele, de repente ele cai com cadeira e tudo dentro desse mundo. Aí. Só que o bizarro é que ele cai em cima de um inimigo. Um cara que tava perseguindo umas pessoas. Coitado desse cara. Só se fode. O cara assim, maldito, quem é você? De onde veio? Eu vou me vingar. Aí ele vai atacar o protagonista. E o protagonista derrota o cara. Derrota o cara como? Destrói um testículo do cidadão. Aí um tempo depois, eu ainda vou me vingar desse filho da mãe. Ele vai lutar de novo. E o que ele faz? Ele destrói o outro testículo que faltava do outro cara. Ou seja, o cara ficou sem os dois testículos. O cara perdeu praticamente a força dele. Já tinha perdido o equilíbrio, já perdeu a força. Ele vai jurar vingança. Desgraçado, filho da mãe. Enquanto isso, o cara, ele tá nesse mundo de Isekai, ele virou um protagonista, meio que o herói da história. E ele vai junto com seus companheiros. Tipo, tem uma trap do lado dele, cara, que é, confunde bastante. Um troglodita ali. Então é uma história cheia de aventuras, cheia de coisas legais pra caramba, mas com uma comédia bem pesadona. Só pra esse começo que eu já disse, já mostra pra que veio o anime. Bizarro, né? Eu confesso que eu gosto. E eu confesso que eu conheci o anime por causa da música de abertura. Conheci primeiro a música de abertura, aí eu fui atrás do anime. A música de abertura é a DT Sutero da Golden Ixion Bomber DT. Cara, pra mim era marcante. Ela é animada, agitada, feliz também. Coisas que eu gosto. Eu fico feliz escutando essa música. O mais legal desse anime é que o nome do anime, ele tem duplo sentido, né? Que é o DT, pode, DT, né? Pode significar Dimension Transfer, né? Ou pode ser Doltei, que é virgem. Não, o legal é o arqui-inimigo do cara. O nome do cara é Erectile Dukakis, que é o ID. ID também uma piada como Erectile Dysfunction, ou disfunção erétil, pra ver a piada. Ah, mas enfim, né? Fique aí então com DT Sutero, da Golden Ixon Bomber DT, música de abertura do Ixon Saga DT, tá? Escutem aí. O próximo anime que vamos falar aqui é um anime que vocês já ouviram, vocês acompanham todas as playlists, principalmente os animes da temporada, porque eu vou falar novamente de Deathmatch Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku. E é aquele anime que o programador fazia MMORPG, normalmente pra celular, alguma coisa assim, vai parar no mundo do RPG que ele ajudou a criar. E com nível máximo, porque ele tinha criado um skill especial para começo de jogo que ia fazer os personagens avançarem rapidamente. Como ele chega com essa skill, ele acabou indo rapidamente, assim como previa. É o anime genérico de Sekai, porque ele é o cara super foda num novo mundo, onde ele vai ficar cercado de garotas de todos os tipos, e ele é uma pessoa muito boazinha, então ele vai ajudar todo mundo enquanto é cercado por garotas. O harém Sekai, bem comum. A música de abertura é legal. legalzinha, como eu já falei da outra vez, mas parece muito música de início de grupo idol, aquelas músicas mais ou menos. Só que, como eu já falei naquela vez, o encerramento é aquela música que enche seu coração de coisinhas fofas. Então, fiquem com Sukina Skill, da Wake Up Girls. Escutem aí. Thank you. Próximo anime é um anime que eu confesso que eu gosto muito. Ainda mais com o filme também, que eu adoro mais ainda. Anime é o No Game No Life. Anime da Madhouse. Ele é baseado no My Light Novel, escrita por um brasileiro. No Game No Life a gente fala bastante até do projeto, porque eu falo bastante. Eu gosto bastante. Um dia eu faço um podcast desse negócio. Ó, No Game No Life, então pra quem não conhece, fala, né, de dois irmãos, Sora e Ashiro. Eles são viciados em jogos. São personagens OPs no mundo de jogos, né? Eles manjam tudo. E eles viram que não tem mais nenhum desafio no nosso mundo. Até que eles recebem uma mensagem, né? Uma mensagem dizendo assim: então você não quer viver num mundo onde você pode viver jogos mais emocionantes, mais cheios de desafios? Sim! Então eles são transportados para um outro mundo onde a violência é banida e todos os confrontos são resolvidos por meio de jogos. E aí quem ganhar, ganha alguma coisa do adversário, né? Então ele vai ter que pagar uma prenda. São dois personagens OPs, eles descobrem que eles estão do lado dos humanos. Os humanos são a raça mais fraca, estão perdendo de todas as outras raças. E eles querem então tentar melhorar, salvar a humanidade. E na verdade juntar todas as peças para enfrentar o deus maior que chamou eles para esse mundo. Então é um anime cheio de gamble, cheio de apostas feitas, né? Você vai ter que ver uma situação difícil e você tem que virar toda essa situação a seu favor. Então é um anime muito legal disso, dessa parte. Eu gosto bastante. E o filme, o No Game No Life Zero, é demais, é muito bom. Tem que ver, é fantástico. Eu adoro ele, mas mesmo assim, vejam o primeiro anime, que eu gosto bastante. E tem uma vantagem, que No Game No Life tem aqui no Brasil saindo as novels. Então, você curtir muito, você vê o anime. Curtir, compre as novels. Foi escrita por um brasileiro, né? Por que não vir pra cá? Né? Afinal, você vai lá, vai assistir o anime é os três primeiros novels. Aí você fica, nossa, quero ver mais. Aí compre a novel e continua vindo a história. É, quem sabe daí um dia sai a segunda temporada. Eu espero muito. É Madhouse, demora um pouquinho. Mas um dia, quem sabe, chega. Já que é Madhouse. Enfim, né? Fique aí então com a música de abertura, This Game, da Konami Suzuki. Música de abertura de No Game No Life, tá? Escutem aí. Meu próximo anime aqui, eu trago outro clássico dos isekais, que é Zero no Tsukaima. Zero no Tsukaima conta a história da jovem Luiz, que é uma garota nobre, mas ela é péssima em magia, porque ela não consegue usar magia direito. Até que um dia ela resolve invocar um servo. O servo acaba sendo um humano no nosso mundo. E a partir daí vai ter várias aventuras com os dois juntos, porque vai se descobrir que a Luiz ela não é péssima em magia. Na verdade é que ela tem uma magia elemental especial, que é uma magia do vácuo, né, do nada. E o seu familiar, né, que ela invocou, o humano, né, Saito, ele pode usar qualquer tipo de arma. É um poder que veio dele, assim, por ter sido invocado do outro mundo. É bem legalzinho, tem 3 temporadas, né, se não me engano. Acho que tem 4, né? É, são 3 mais a final, né? Se não me engano, a autora já tinha morrido, então não fechou a Light Novel. Mas o anime acho que fechou de acordo com o desejo dela. Acho que a Light Novel também, porque a última que saiu foi em 2017. Ela morreu antes disso. Morreu em 2013 no Boruto Yamaguchi. É, alguém terminou a Light Novel e o anime. Mas de qualquer jeito tem um final até que bem legalzinho, finalzinho bonitinho. E que vale a pena acompanhar, vale a pena assistir. E, bom, já que é uma série fechada, fiquem com a primeira abertura, First Kiss, cantada por Ichiko. Escutem aí. First Kiss kara hajimaru futari no koi no history. Kono unmei ni ma o kaketa kimi ga totsuzen. Story. próximo anime é um outro anime que é legal. Pena que ele é curto, são só 10 episódios, mais um OVA, baseado também numa light novel, que é o Mondai de Tachi Gaisekai Karakuru Sou Desu Yo, que é o pessoal conhece como Mondai. Mondai, então, o que ele fala? Ele fala que tem três crianças que são transportadas para um outro mundo em que existem poderes sobrenaturais. Essas pessoas convocadas já tinham poderes sobrenaturais, que no mundo onde eles viviam era um mundo que estava sem graça pra eles, né? Interessante que é cada um de um mundo diferente, né? A princípio parecia que era o mesmo mundo, na mesma linha temporal, mas descobre depois que não, são pessoas de outras linhas, de outros mundos, é curiosa a parte. E cada uma dessas crianças tem poderes. E a gente já disse que elas já tinham poderes, e quando vieram pra esse novo mundo, puderam explorar mais ainda seus poderes. Eles vão parar numa pequena comunidade chamada No Name, e eles resolvem fazer esse lugar virar próspero, né? Essas crianças, então, tem o cara, o protagonista, o Isayoi Sakamaki, que ele tem um poder OP, que é o cara é muito overpower. É demais. Exageradamente super poderoso. O cara é invulnerável, o cara é imbatível. Tem a outra garota, a Asuka Kudo, que ela tem o poder da autoridade, ou seja, todo mundo obedece ao comando dela, mas tem que ser uma pessoa que tem um poder mais fraco que ela. E tem a outra garota, a Yuko Sakabe, que ela tem um medalhão que permite ela ter poderes de animais, desde que ela tenha amizade com algum animal. Junto com essas três crianças ainda tem a Kurosagi, a Coelho Negro, que é uma garota também, com orelhas de coelho, que ela é uma espécie de juíza, porque nesse mundo você derrota as pessoas por meio de jogos, né? Eu quero te derrotar, então vou fazer um jogo com você, e precisa de alguém pra ser o juiz, né? Que é ela. Então ela faz assim, o controle do jogo, ó. Então tá, as regras já estão definidas, e quem é o vencedor, eu já defino, de acordo com as regras. Que ela é muito poderosa também, mas que o cara adora ficar zoando ela, fazer piadas hero com ela. Então assim, tem uma coisa muito legal, né? Essas três crianças acabam sendo desafiadas vários momentos, acaba revirando, acaba ganhando, as outras comunidades acabam se impressionando, acabam até querendo fazer mais desafios, e a história segue assim. É uma história muito boa, né, de Shekai, é legalzinha, pena que não tem segunda temporada, o anime é de 2013, e até o momento nenhum sinal de segunda temporada, o que é uma pena, porque eu gostei bastante. Acho que a Light Novel até já acabou, então duvido que tenha uma segunda temporada do negócio, que pena. Mas de qualquer forma, fique aí então com a música de abertura, que também é legal, eu gosto bastante, que é Black and White, da Yorinomizu, que é a Seiyuu que faz a Kurosagi, a Coelho Negro. Então fique aí com essa música de abertura do Mondai de Taichi Ga Isekai Karakuru Sou Desu Yo, tá? Escutem aí. agora vamos falar de um Isekai com robôs gigantes. Aqui vamos falar de Knights and Magic, outro anime que eu já escolhi também numa das playlists de animes da temporada. Mas pra quem não se lembra, vamos aqui de novo. Knights and Magic conta a história de um programador super foda que era otaku de robô gigante. Ele adorava robô gigante. Só que daí ele morreu. Nisso que ele morreu, ele acabou nascendo novamente em outro mundo desde o começo. Desde pequenininho até... Continuou pequenininho, mas ele aumentou de idade. Sim, até que ele, quando ele viu um robô gigante pela primeira vez no, nesse novo mundo, ele meio que começa a ter uns pipocos das memórias antigas dele. E fala, eu quero criar um robô gigante só meu. E a história vai ser nisso, ele vai crescer, vai se tornar um mago, e vai ser um moleque foda em magia, porque ele descobre que a magia é muito parecida com programação. Então ele era foda em programação, obviamente ele se tornou foda em magia. Além de que ele também acaba se tornando um engenheiro foda, porque ele, durante a história, ele vai começar a criar robôs gigantes, né? Tentar entrar nessa parte e consegue. Era um negócio todo fechado, porque era um mundo medieval, onde tinha robôs gigantes, não sei porquê. Mas, enfim, essa é a parte legal. Se não tivesse robôs gigantes, não ia ser legal. E eu, ali, uma criança, acaba conseguindo entrar nesse meio e inovar os robôs gigantes desse mundo. É claro que ele vai ter a ajuda de várias outras pessoas, né? Tudo mais. Mas a ideia básica é, ele vai pegar, vai criar robôs gigantes, ele vai entrar no meio de rixas entre outros reinos, outras pessoas de outros lugares, assim, roubando a tecnologia que ele criou pra desenvolver os próprios robôs gigantes e tudo mais. Tem toda essa parte de meio que espionagem industrial, assim, além de guerra medieval com robôs gigantes. É bem interessante essa parte. E vale a pena assistir. Ele é bem legalzinho. Tem até um dragão robô gigante no final. Verdade. E fica então com a abertura Hello My World. Programador, não tem como, né? Oi, mundo. Caramba. É cantada pela Fana. Ah, Fana. Adoro ela. Bom, escutem aí, então. Magic Fabrication Rako Kuri. Próximo anime é um outro anime discutível. Caramba, como deu polêmica esse anime. Dividiu os fãs. Tem o povo que gosta e o povo que não gosta. O povo xinga, fala assim, porra, como vocês gostam desse anime? Eu gosto. Eu nunca vi muita gente falando que não gosta, não. Olha, tem muita gente que não gosta. Eu gosto. O anime é o ReZero, cara. Admiro Isekai Seikatsu, o ReZero. ReZero, ele mostra aqui que tem um protagonista. O protagonista é o Subaru Natsuki. E ele inicialmente era um hikikomori. Só que aí, de repente, ele acaba parando no outro mundo. E ele descobre que ele tem uma habilidade. O Retorno da Morte. E toda vez que ele morre naquele mundo, ele acaba voltando um pouco antes no tempo. Em algum momento. Basicamente, ele tem o poder do Dia da Marmota. É, ele fica preso num loop. Num loop onde que ele precisa escapar da morte. Só que toda a situação leva à morte dele. Alguma coisa ativa a morte dele e ele precisa sair disso. Então ele vai morrendo a todo momento e ele vai descobrindo. Não é isso, não é isso, não é isso que tá acontecendo. Aí ele descobre. Opa, beleza, escapou desse loop. Aí avança um pouco mais a história. Aí ele ficava preso num outro loop. E assim vai a história toda dele. Tem outros personagens, né, que vão surgindo, que acaba tendo, participando dessa trama, uma trama meio sinistra também, que envolve a garota que é a princesa, a Emília. Ele acaba conhecendo duas empregadas gêmeas, a Aran e a Aren. Acaba conhecendo outros personagens, né, da guarda real, etc. Tá todo mundo preso nessa trama aí, e cheio de mistérios. Então assim, eu gosto bastante dessa história, até que é um protagonista que eu me interessei nele. Tem alguns momentos que ele me irrita, mas muito. Mas tem outros que eu, até que eu gosto dele. E tem uma guerra de chip também nessa história, cara. Ficou louca. Na fanbase virou um monte de meme por causa disso. Confesso que meu chip não vai acontecer, uma pena. Enfim, né? Baseada numa light novel de sucesso, o anime também teve bastante repercussão, tanto pro lado positivo, o lado negativo, o negócio dele. E a música de abertura, que pra mim é bem viciante. E eu gosto bastante, que é Aredo, da Konomi Suzuki. E é uma música, realmente, que eu lembro que eu gostava bastante dessa música. Agitada, me dá ânimo. Então fique aí, né, com o Redo da Konomi Suzuki, música de abertura do ReZero, Kara, Hajimeru Isekai Seikatsu, tá? Escutem aí. Eu の時間よ。 Continuemos com robôs gigantes com anime Sekai, porque agora vamos falar de Tenko no Tsukaflon. Tsukaflon é meio complicado de se falar, porque ele teve dois mangás, né? É um... como é que fala? Ele foi um projeto bem diferente, né? Antes de se tornar um anime, né? O Tenko no Tsukaflon, também conhecido como The Vision Tsukaflon. Juro que eu não me lembro se passou no Brasil ou não. O anime chegou a ser adquirido pela Rede Globo, mas não chegou a ser exibido na Globo. É, ele foi comprado, mas não foi exibido. O que eu lembro mais dele é que teve o anime e também teve o filme. E são visões diferentes, né? Da mesma história, se você parar pra pensar. É porque um, se não me engano, baseia num mangá, outro no outro. Porque ele foi feito dois mangás. Ele foi feito um mangá versão shonen e outro mangá versão shoujo. É. O anime, ele tem uma protagonista muito alegre, otimista. Já o filme, ela tá num estado de depressão. Então ele é um pouco mais negro em alguns momentos. De qualquer maneira, um ponto em comum, falando também do anime, pessoalmente, que a história gira em torno da Kanzaki Hitomi. Ela é uma estudante, tá no clube de atletismo do colégio, e até que ela é transportada para um outro mundo que fica na Lua, basicamente. Você consegue ver a Terra de lá como se fosse a Lua, então você tá na Lua. E nesse mundo ela conhece o Van, que é um tipo o príncipe desse mundo, assim, né? Pelo que eu me lembro. Que tá tentando defender seu reino e tem vários conflitos, né, ali, porque estão tentando dominar aquele mundo. E o Van, ele tem um robô de nome Título, né? Se não me engano, não é? Isso. O nome do robô dele é o Tsukaflon. Tsukaflon. Ele tem o robô, o título do anime, que é o Tsukaflon. Que não é só um robô, ele também vira um dragão. Um dragão robô que ele pilota, assim, fica em cima. É muito maneiro. E prepare-se para um anime que tem várias lutas de robôs gigantes. Tem bastante foco na Hitomi. Ela é muito importante para tudo que acontece ali e tudo mais. Eu não consigo falar tanto, porque faz bastante tempo que eu não assisto esse anime, assim. Eu assisti umas duas vezes ele. É um anime muito bom, mas ele já tá meio nebuloso, porque... eu não tô tão velho quanto o Sage, mas já tô começando a ficar velho. Ah, mas eu confesso que minha memória é mais do filme. Que ele tem uma insert song que é muito legal, eu já toquei numa playlist de insert songs. Muito boa. Mas eu lembro que ele é um bom anime, vale a pena. Uma hora eu vou rever, é que eu tô meio tarefado demais. E sem contar que tá saindo muita coisa boa ultimamente, então Oh, yeah. É difícil rever coisas antigas. Mas eu acho que é isso, né? Então fica aí com a abertura do anime Yakusoku wa Iranai, cantada por Maya Sakamoto. Escutem aí. Don't know. próximo anime é um anime que eu gosto bastante, que me divirto pra caramba desse negócio. Eu quero uma terceira temporada, se um dia for possível. Não sei se tem novel pra isso, pra uma terceira temporada. Novel tem, né? Só o autor que não tava querendo que saísse, né? Eu não sei quantos volumes tem. 14 volumes. Dá pra fazer uma terceira temporada. Não sei porque eu tô reclamando. Ah, bom. O anime é o Konosubarashi Sekai ni Shukufuku-o, ou Konosuba, para os mais íntimos. Konosuba, ele mostra aqui que tem o protagonista, que é o Sato Kazuma. Ele é um Nito. Nito é aquele cara que não trabalha, não estuda, não está treinando, né? E assim, ele tá no mundo dele de querer ficar jogando. Um dia, ele acaba tendo que sair pra comprar um jogo. Na madrugada, ele volta bem cansadão. E no meio do caminho, ele acaba vendo uma pessoa que estava prestes a ser atropelada no meio da rua. O que que ele faz? Ele se joga na frente da pessoa pra poder empurrá-la e pra poder salvá-la. Só que aí ele descobre que ele morreu. E ele acaba parando em frente a uma deusa. Só que ele descobre que a morte dele foi inútil. Porque, na verdade, estava vindo, era um trator, numa velocidade bem lenta. E a pessoa ia conseguir escapar. E ele não morreu atropelado, ele morreu por causa do susto. Desgraçado que ele pensou que ia morrer atropelado. Ou seja, o coração dele parou. Não ia acontecer nada com a pessoa. Podia deixar lá e ele ia estar vivo. Então a morte dele foi tão inútil que a deusa acabou dando risada dele. Você é uma besta. Morreu de forma totalmente idiota. Aí ela acaba falando pra ele: mas tudo bem, ó. Você acabou morrendo de uma forma inesperada. Você tem duas opções, ó. Ou você pode ir pro paraíso. Só que o paraíso lá na verdade é uma porcaria. Não tem nada pra fazer. Ou você pode reencarnar em um outro mundo. Um mundo paralelo. Com seu mesmo corpo. Com suas memórias. Com suas habilidades, né? E assim, você pode ir pra lá. E aí ele decide: então eu vou pra esse mundo paralelo. Aí ela fala: você pode ir. E você, de quebra, você pode levar alguma coisa. Enquanto fica zoando ele. E aí ele fica assim: essa deusa tá me sacaneando demais. Quer saber? Eu tenho um desejo, sim. Vou levar você pra esse mundo. Porque se eu vou me ferrar lá, você vai me ferrar junto também, viu? E a Aqua é uma deusa idiota. Uma garota maluca. É um monte de parafusamentos. E lá, ele descobre nesse outro mundo, tem a Megumin, que é uma garota feiticeira que só tem uma habilidade mágica, que é a explosão. Explosion. Ela gasta toda a energia dela, depois ela cai dura no chão. Megumin, melhor personagem. Só shippa ela. Ah, e tem a Darkness. A Darkness, que é uma cruzada masoquista, né? E ela não acerta um golpe sequer. E ela fala assim: ah, eu vou proteger vocês, só. Inimigo, pode me bater, que eu tô protegendo. Ah, os caras: ó, oh, ela está protegendo a gente, ó, oh, uma grande cruzada. E na verdade é porque ela gosta de apanhar, né? É uma masoquista. É a aventura desse cara, né? O Kazuma, junto com esse trio de garotas que estão atormentando a vida dele enquanto ele tenta ganhar dinheiro nesse mundo isekai aí. É bem legalzinho, ele vai aprendendo umas magias, ele vai aprendendo algumas quests, vão vindo, cheio de comédia, cheio de piadas ali, que é um bom anime divertido pra se ver. A primeira temporada é muito legal, a segunda temporada também é bem legal, né? E eu gostaria muito de uma terceira pra continuar vendo. E é muito legal mesmo esse anime. Bom, então fique aí com Fantastic Dreamer, da Machiko. Música de abertura do Konosuba. Escutem aí. Kimi to mita sekai sa hajimari no kame ga naru. We are fantastic dreamers. 無邪気に手渡された理不尽外れなんてさ踏み外せない奴らの手 E depois de muitas aventuras, muitos robôs gigantes, vamos falar de comida, porque o próximo anime é Isekai Shokudou. Outro que eu também falei em desde da temporada, é Isekai Shokudou é um anime mais leve, porque é basicamente um restaurante do nosso mundo que, uma vez por semana, se não me engano, aos sábados, abre num mundo medieval, com a sua porta magicamente se abre em vários lugares desse mundo. Então, pessoas desse mundo adentram em seu restaurante para apreciar comidas do nosso mundo. O anime é só isso mesmo, mas é muito bom e dá muita fome assistir esse anime. Ah, é verdade. Muito bom. Eu não tenho muito mais o que falar desse anime. É exatamente isso e um acréscimo que tem uma meio demônio que acaba se tornando garçonete nesse restaurante uma vez por semana. Ela tinha problemas pra conseguir emprego e ele nem se importou em dar um emprego pra ela. É, e também depois uma Ancient Dragon em forma humana se torna garçonete ali depois de comer muito. Ah. Não sabia que tinha que pagar porque ela tava adormecida por muito tempo. Eu confesso que eu gosto muito desses animes de comida. Ah, né? Acho que um dia eu faço uma playlist também de animes de comida. Tocar mais músicas nesse tipo. É gostosinho de ver esse anime. Muito relaxante. Dá vontade de cozinhar logo depois de assistir esse anime. Dá vontade de comer aquelas comidas ali. Vai, coisa gostosa. Então, fiquem aí com a abertura. One in a Billion, cantada pelas Wake Up Girls, junto com a Mei In, que eu adoro. Ah, é uma música muito gostosa. Escutem aí. E pra fechar essa playlist, vamos falar de um clássico isekai. Passou muito tempo lá no SBT, foi a porta de entrada de um monte de gente da galera para a Clamp. A gente tá falando do Guerreiras Mágicas de Rei Art. É, Guerreiras Mágicas de Rei Art, que mostra que numa excursão escolar, tinham três garotas de escolas diferentes, na verdade, né? Elas estavam na Torre de Tóquio, apareceu um clarão e elas foram parar num outro mundo, um mundo chamado Sephiro. E lá elas são recebidas por um mago, Clef. Ele conta pra ela, né, sobre esse mundo, Sephiro, e fala que a princesa Emerald foi raptada pelo sacerdote Zagat. Então, as três garotas têm essa missão, foram convocadas e precisam combater esse sacerdote. E cada um delas recebeu armadura, espadas e tem poder diferente. Tem a Hikaru, que aqui no Brasil ela é a Lucy, e ela tem o poder do fogo. Tem a Umi, ou em Brasil, a Marine, e ela tem o poder da água. E a Fu, como chamada aqui no Brasil, a Anne, e ela tem o poder do vento. Junto nessa viagem, ainda encontram um Mokona, e ajuda também elas. Guardem esse personagem. É. Vocês ainda poderão vê-lo em outro anime sekai. Maldito Deus, desgraçado. Então... E aí a gente vê então toda essa jornada que a princípio seria o cara mal, acabou sequestrando a princesa. E a gente vê tem outras reviravoltas, acaba vendo outros personagens interessantes e a gente vê o que aconteceu, por que que aconteceu esse rapto. E isso é só uma parte da história, porque o anime depois ele segue numa outra parte, que tem mechas. De repente aparece mechas e fica assim, ô louco mano, o que tá acontecendo agora? Nessa fase. Então, assim, é um anime bem legal. Eu gosto bastante. E que, assim, tem fantásticas músicas desse anime. Mas vamos tocar aqui nessa playlist a música que o povo mais lembra. A música para o povo brasileiro. Não é a adaptação da música original japonesa traduzida em português. Não. Uma música totalmente nova, de abertura. E é muito legal essa música. A música é o Guerreiras Mágicas de Rei Art, cantada pela Larissa Tassi. Grande Larissa Tassi. A japonesa, ela gosta de tomar açaí, né? Caramba. Tomar açaí. É, então. Bom, então vamos terminar esta playlist. Playlist de animes isekai, a parte 1. Sim, porque como tem um monte de animes isekai, que ainda tem um monte. Tem muitos clássicos ainda. E que vai vir mais um monte. Um monte que eu tô esperando. Tipo, tá tendo Yusha. Vai vir o anime do Slime, da Garota Aranha e de outros aí que tô esperando. Venham logo. Nossa, parte 2 então vai estar mais rica ainda. Rapaz do céu. Tem um bom nessa temporada agora que... Sempre tem um anime isekai. A gente só não colocou aqui porque tá muito perto, próximo, né, Dan? Cara, tem sempre um anime isekai por temporada. Alguns são bons, outros não são tão bons assim. É moda. E temos que lembrar que a gente separa anime isekai de animes de... anime que eles entram dentro do jogo. Ah, é, tem. Que você pode considerar um isekai também, mas eles já viraram gênero próprio, né? Porque saiu muito anime do tipo. Talvez dê pra fazer uma playlist também disso, né? Eu consegui pegar um monte desse aí. Bom, mas enfim, né? Tem o suficiente, tem. Tem bastante até. Não sei se dá pra montar ainda uma playlist. Considerando que tem Dot Hack há muito tempo. Tem um monte de Dot Hack, é verdade. Bom, mas enfim, vamos terminar essa playlist. Valeu por tudo, galera. E fiquem aí, então, escutando Guerreiras Mágicas de Rei Art, cantada pela Larissa Tassi, a abertura do Guerreiras Mágicas de Rei Art, tá? Valeu, obrigado. Mandei e-mail, mandei comentário e tchau, tá? Escutem aí. Qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que ter um sonho pra viver.